Cá estamos mais uma vez. Hoje não vamos ter uma playlist feita por mim, feita pelo Tano Cósmico, mas sim baseada nas músicas mais ouvidas no mundo em plataformas de streaming. E vamos começar com Boy Archer, com o tema Pain, com 428 mil ouvintes por mês. We'll be right back. hoje o programa vai ser mais eletrónico ao habitual e agora vamos ter Lebanon Hanover com o tema Living on the Edge, com 310 mil ouvintes por mês. We'll be right back. agora vamos ficar com X-Pastaway, com o tema Give Up, com 153 mil ouvintes por mês. Quero sublinhar que esta playlist em plataformas de streaming é referente ao ano 2022. E agora vamos ficar com The Soft Moon, com o tema Wrong, com 143 mil ouvintes por mês. agora em quinto lugar vamos ficar com Drave Majesty com o tema Cold Souls, com 124 mil ouvintes por mês. Em sexto lugar temos Soft Kill com o tema Wanting War, com 116 mil ouvintes por mês. Lugar, vamos ficar com Tempers com o tema Guindance com 99 mil ouvintes por mês. ficar com Minuit Machine mais Ant, com o tema Dangers, com 37 mil ouvintes por mês. Vamos ter Actors com o tema Face Meet Glass com 64 mil ouvintes por mês. Em décimo lugar, vamos ficar com o Rendezvous, com o tema Damien, com 68 mil ouvintes por mês. The fire song. Em 11º lugar, vamos ficar com Sextile, com o tema Vision of You, com 57 mil ouvintes por mês. Em 12º lugar, Velvet Quantum, com um tema em alemão, vou tentar pronunciar bem, Samt Anstein, com 54 mil ouvintes por mês. We'll be right back. Em terceiro lugar, vamos ter Linha Áspera com o tema Redshift, com 50 mil ouvintes por mês. Chegamos ao fim desta emissão diferente de uma playlist de top mundial de plataformas de streaming de música dark. Para a semana cá estaremos com novidades e chegou a hora de despedir. Hasta la vista, baby.